Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia hoje traz o terceiro programa de uma série de três dedicados ao lançamento do compositor Rubem Lisboa. Trata-se de uma caixa com três CDs reunidos sob o título Rubens Lisboa por Tantas Vozes. No terceiro programa, vamos tocar as músicas do CD número 3. Começamos com Amor de Dois, na interpretação de Chico César, que também produziu e arranjou. Quando eu me lembro da tua boca linda, teu peito perto do meu coração, me dá vontade de enfrentar o mundo, de ir mais fundo e perder a razão. Me dá vontade de enfrentar o mundo, de ir mais fundo e perder a razão. Quando eu lembro que já foste minha e que agora deitas com outro alguém, eu me seguro pra não dar bandeira, não fazer besteira e ir mais além. Eu me torturo por ter te perdido, não ter percebido que eras o meu bem. Após quatro álbuns solos, independentes, onde Rubens interpreta suas composições, ele está lançando essa caixa com três CDs, onde diferentes e valiosos intérpretes cantam músicas de Lisboa. Cada faixa foi entregue a um cantor e, mais que isso, a um produtor e um arranjador. O resultado é um disco de muita diversidade sonora, de gêneros musicais, de estilos, de sonoridades instrumentais, de interpretações vocais. Confira em Atrevido e Curioso, na voz de Daniel Gonzaga, que produziu e fez o arranjo. Ainda bem que eu sou moleque atrevido e nunca durmo sem discutir a razão. De tudo um pouco eu aprendo, eu duvido, corro atrás, fuço e decido, nunca que eu desisto não. Ainda bem que eu sou moleque curioso e não me aquieto sem achar a solução. Tanto mistério no mundo maravilhoso me deixa sempre mais teimoso, nunca que eu desisto não. Ainda bem que eu tenho uma vida inteira pra conquistar o coração dessa mulher. Parece até que é uma coisa assim certeira, mas saiba ao certo é brabeira, não é para qualquer zé. Ai, ai, ai, ai, quem dera fosse bem mais doce o caminhar. Ai, ai, ai, ai, mas fosse doce eu bem podia enjoar. Uma constelação de artistas disse presente no projeto de Rubens Lisboa, tanto cantores quanto músicos, além de arranjadores, produtores e engenheiros de som. Ouça Promessas, com a diva Alaide Costa, numa produção de Carlos Navas e um arranjo de Ronaldo Raiol. Nossos sonhos são promessas que nos fazem levitar nesses dias tão difíceis. Pressa, se permita acreditar. Nossos sonhos são só nossos, ninguém os terá por nós. Faça deles instrumento como cantor sua voz. Tente com vontade, lute, em breve vai ver que o seu desejo urge e já irá acontecer. A diversidade pra se aprender que nada é fácil, mas dá pra vencer. Tralha, na voz de Fred Martins, foi produzida por ele e arranjada por Fred e Marcelo Martins. Veja só como estou, foi você que deixou minha cuca em torpor, me abalo. Veja como eu fiquei, com você eu pirei, acho que eu já sei. Dispensei quem me mandou tomar a sopa, por a chaleira pra ferver, porque você tirou a roupa e desligou minha TV. Já ouviu falar em Simon Cowell? Não tem ideia de espaço. Recolhe aquele guarda-sol, devolve a régua e o compasso. O disco do dia hoje traz o terceiro programa de uma série de três dedicados ao álbum Rubens Lisboa por Tantas Vozes. Um disco independente. Mais informações sobre o álbum e o artista na teia internet. Você pode acessar e escutar nossos programas anteriores no site www.discododia.com. Fale também conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios se você gostou e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.